A Justiça concedeu decisão liminar favorável ao Ministério Público de Minas Gerais, que propôs uma ação civil pública cobrando do governo estadual o fornecimento de duas viaturas, novas ou seminovas, para o presídio de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. A ação foi proposta pela Promotoria de Justiça de Medina. De acordo com o promotor de justiça William Carlos Barbosa de Carvalho, foi aberto um inquérito civil pela falta de viatura em condições de uso no presídio de Itaobim, que pudesse realizar o transporte de presos até Medina. A falta de viatura teria ocasionado o cancelamento de diversas audiências de instrução e julgamento, assim como a audiência de justificação de réus presos. A distância entre os municípios é de aproximadamente 40 quilômetros. Segundo o Ministério Público, os dois únicos veículos próprios que vinham exercendo tal função foram fabricados em 2007 e chegaram ao extremo de não apresentar qualquer condição de uso por inúmeros problemas mecânicos. Uma viatura já foi colocada à disposição do presídio de Itaobim. Porém, segundo o promotor de justiça, a ação civil pública terá prosseguimento até que o Estado forneça a segunda viatura. Além da urgência do caso, o promotor de justiça destaca que, em 2017, o governo do estado entregou 27 viaturas para a Secretaria de Administração Prisional, sendo que 22 unidades prisionais foram contempladas. Porém, nenhuma delas foi destinada a estabelecimento prisional situado no Vale do Jequitinhonha, o que também fundamentou o ajuizamento da ação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.